fique me dando toque, não faça isso comigo. Você sabe que eu fico alvoroçado, eu sou um homem casado, seu marido é meu amigo. Não use aquele shortinho curto, eu entro em curto circuito e fico passando mal. Ao ver você linda e sorridente, com a blusa transparente, dando volta em seu quintal. Vizinha, quando eu olho pra você, sinto meu sangue ferver, fico todo agitado. Você, minha atiça a todo instante, com seu olhar provocante, mesmo com ele ao seu lado. Vizinha, cabeças irão rolar, se minha mulher sonhar, eu tô de ouro em você. Eu sei que o tempo vai ficar feio, eu tenho até receio de um trem ruim acontecer. Por isso, todo cuidado é pouco, pra evitar um sufoco, temos que nos prevenir. Com calma, vamos no banho, Maria, eu sei vai chegar o dia do nosso amor explodir. Vizinha, quando eu olho pra você, sinto meu sangue ferver, fico todo agitado. Você, minha atiça a todo instante, com seu olhar provocante, mesmo com ele ao seu lado. Vizinha, cabeças irão rolar, se minha mulher sonhar, eu tô de olho em você. Eu sei que o tempo vai ficar feio, eu tenho até receio de um trem ruim acontecer. Por isso, todo cuidado é pouco, pra evitar um sufoco, temos que nos prevenir. Com calma, vamos no banho, Maria, eu sei vai chegar o dia do nosso amor explodir. Vizinha, quando eu olho pra você, sinto meu sangue ferver, fico todo agitado. Você, minha atiça a todo instante, com seu olhar provocante, mesmo com ele ao seu lado.